Johnny, a grande comissão. E sou levita. Às vezes eu paro e penso como não seria se toda a periferia fosse convertida. Com certeza seria bem melhor do que hoje é, se todo meu povo vivesse unido e na mesma fé, andando, caminhando no espaço de Jesus Cristo, vivendo como na Bíblia está escrito, reconhecendo a Deus como força suprema. Sim, seria a solução pra todo problema. Problema, independente qual seja, não esquenta a solução da peleja. Pois tudo anda bem para aquele que ama a Deus. Nosso Senhor é fiel, justo, sempre olha pelos seus. Ele não nos deixa cair em tentação. Sobre seus filhos sempre estende a sua mão, pra aquele que pratica a sua palavra. Inumeramente a pessoa fiel são acrescentada. Infelizmente a periferia não percebe isso, esquece o sacrifício feito por Cristo. O sangue derramado lá na cruz é embaçado, meu povo não faz jus. Prefere ser escravo do sistema, poder manipulador. Droga, miséria, treta, fruto do destruidor. Vício, briga, idolatria, cachaça. A isca do diabo tá aí lançada. Mas periferia convertida é nossa meta. Vamos correr atrás disso como corre um atleta. Vamos cruzar a linha de chegada. Em nome de Jesus vamos ver igrejas lotadas. Se o policial for convertido, ele amaria seu próximo. Se o policial for convertido, ele não seria corrupto. Tipo, se o ladrão fosse convertido, ele nunca roubaria. Tipo, se a periferia fosse convertida, seria só alegria. Periferia convertida, entregue seu caminho ao Senhor. Periferia convertida, confia nele, mina, confia nele, mano. Periferia convertida, entregue seu caminho ao Senhor. Periferia convertida, confia nele, mina, confia nele, mano. Aparelheiros é a nossa quebrada. E muitas desgraças aqui são geradas. Moleques viciados, com friso com traficante. Roubo, tiro, morte, droga a todo instante. Reflexo, consequência da distância com Deus Pai. Uma vez longe de Deus, perto de Satanás. Aí tá o motivo da periferia estar sem paz. Crueldade, manda que jaz. O que impera é violência, clima de guerra. A ganância que gera maldade na terra, o bem em terra. Político, ladrão, soldado das trevas. O homem se tornou o animal, a biofera. Mais um reflexo, mais uma consequência da distância. O homem se esquece de Deus e desanda como um mau precipício. O mundo mais parece um abismo. Ah, se meu povo me escutasse, se conhecesse a verdade que os libertasse. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Periferia, favela, mau veneno. Sai do veneno e vem pro nosso lado. Eu quero paz pros manos aliados. Periferia convertida, entregue seu caminho ao Senhor. Periferia convertida, confia nele, mina, confia nele, mano. Periferia convertida, entregue seu caminho ao Senhor. Periferia convertida, confia nele, mina, confia nele, mano. Quem tem iludida não tá convertida, e se convencida tá toda perdida na corrida, levando a salvação. Com o beat, palavra da Bíblia sagrada, um som renovado, tem fonte elevada. Sou levita e a grande comissão. Santo clã da missão, culto de rua ou tenda. Nós não invade nada, então por favor me entenda. E a conversa não estenda, não pede energia nas casas. Somos filhos de quem é dono do ouro e da prata. Recebemos a ordem direto do trono do Pai, em Marcos 16. Então, e de pregar o evangelho, meu parça, por toda criatura. E por isso nós chegando, cantando e pregando o evangelho na rua, levando a palavra pura pra esse povo que tá tão perdido. Ouviram falar de Jesus, mas não tão convertido. E não é esse os objetivos meus, e sim ver a periferia rendida aos pés de Deus. Um povo pobre que sofre, iludido com as joias do cofre. Sem estrutura, cultura aqui é ir pros corres. O diabo te segue, te entrega tudo que você deseja. Depois te dá visão da desgraça que cê tá. Veja, então almeja apenas sua salvação. Periferia convertida é a nossa missão. Periferia convertida, entregue seu caminho ao Senhor. Periferia convertida, confia nele, mina, confia nele, mano. Periferia convertida, entregue seu caminho ao Senhor. Periferia convertida, confia nele, mina, confia nele, mano.